Em 2006, a gente recebeu um presente desse cara aqui, ó. Eu vou chamar ele de presenteiro. Alô, Xandão! Uaba! É diferente de todos que eu já conheço. É diferente de todos que eu vejo. É diferente no jeito de tocar. É diferente no jeito de amar. É diferente, deixa quem quiser falar. Meu coração achou teu lugar. Não tem porquê você se preocupar. Se o teu lugar é no meu coração. Eu sempre apostei na relação a dois. Pra muita gente o amor chega depois. E quando as dois foi diferente. Diferente. A gente foi ao infinito no olhar. Eu achei graça quando veio me falar. O que você falou foi tudo o que eu pensei. Bora, gente! Eu quero provar pro mundo que tem duas vidas e um só querer, meu amor. Eu quero gritar pro mundo. O amor é lindo. Eu amo você. É diferente de todas que eu já pensei. É diferente de todas que beijei. É diferente do jeito de tocar. É diferente do jeito de amar. É diferente, deixa quem quiser falar. Meu coração achou o seu lugar. Não tem por que você se preocupar. Se o meu lugar é no teu coração. Eu sempre apostei na relação a dois. Pra muita gente o amor chega depois. E com nós dois foi diferente. Foi o quê? Diferente. A gente foi ao infinito no olhar. Eu achei graça quando veio me falar. O que você falou foi o quê? Foi o quê? Põe na mão, vai, vai. Eu quero provar pro mundo. Chama! Que tem duas vidas e um só querer, meu amor. Tem é muito aqui, sucesso, ó. É muito sucesso. Se liga, qual? Se liga, se liga só. Vai. Quem sabe vem comigo assim, ó. Tarde demais pra você se tocar. E sou eu teu lugar. Por tantas vezes tentei te mostrar. Era eu e você me sobrando. Hoje eu consigo dormir. Eu parei de chorar. Demorou pra passar, mas voltei a sorrir. Encontrei o meu lugar e ganhei meu valor. Tarde pra pensar em errar. Não dá pra voltar no que passou. É muito tarde. É tarde nada. Pra falar de amor. Tarde pra falar foi sem querer. Pra dizer, é muito tarde. Tarde pra pensar em reatar. Não dá pra voltar no que passou. É muito tarde pra falar de amor. Tarde pra falar foi sem querer. Tarde pra dizer amo você. É muito tarde pra se arrepender. Pra você se tocar. E sou eu teu lugar. Por tantas vezes tentei te mostrar. Era eu e você me sobrando. Oh, eu consigo dormir. Eu parei de chorar. Demorou pra passar, mas voltei a sorrir. Encontrei. Solta a voz! Não dá pra voltar no que passou. É muito tarde pra falar de amor. Tarde pra falar foi sem querer. Tarde pra dizer amo você. É muito tarde pra se arrepender.